deixar. Que quando você faz assim não machuca. Tira e coloca as peças e depois juntar. Como um brinquedo você pega e me usa, usa, usa. Mas dói, e como dói. Você cresceu e deixou o seu brinquedinho jogado fora e esquecido no cantinho. Eu não sou seu brinquedo, mas quando a saudade toma conta e aperta o meu peito, da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo. Eu não sou seu brinquedo, mas quando a saudade toma conta e aperta o meu peito, da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo. Deve estar com defeito esse coração inteiro. Grande Mix, meu parceiro Acácio CDs, aquele abraço. Laércio, essa é Pipoco, meu irmão. Mas dó. Você cresceu e deixou o seu brinquedinho jogado fora e esquecido no cantinho. Eu não sou seu brinquedo, mas quando a saudade toma conta e aperta o meu peito, da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo. Eu não sou seu brinquedo, mas quando a saudade toma conta e aperta o meu peito, da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo. Deve estar